meu bem, eu te amo. Não aguento mais. Sem o teu amor não sei viver. Eu te peço, por favor, vem correndo, meu amor. Junto a ti, então feliz serei. Pensei que estando longe esquecia esta vontade louca de te ver. Meu bem, eu te amo. Não aguento mais. Sem o teu amor, não sei viver. Eu te peço, por favor, vem correndo, meu amor. Junto a ti, então feliz serei. Meu bem, eu te amo. Não aguento mais.